ligado, vai ficar em estado de choque. Com rajada de rimas contundente, com mais agressividade, a velocidade do que o Van Gogh. Disparando frases positivas e construtivas, denunciando a corrupção. Eu vou trazendo informação no som. Vem na era da globalização, no mundo moderno, que está parecendo um inferno dentro do sistema capitalista. E a desinformação é uma armadilha, é uma isca que é pra gente morder e ser viscado pelo anzol. A juventude só precisa oportunidade, lugar ao sol, para mostrar que o povo daqui também tem potencial. Só que, infelizmente, Brasil é tão desigual. Quem está no poder fortalece o crime e financia o tráfico, mas quem é caçado é o pobre desempregado. Quem é enquadrado na rua é agredido pela polícia. Tente sobreviver aonde impera a injustiça. Sobrar pra favela um salário de miséria. A coisa é séria, se era nos fuder que eles queriam, então alcançaram a meta, deixando uma periferia alienada. É tipo um cego guiando o carro na estrada. A qualquer momento vai bater ou capotar. Aí eu quero ver quem é que vai pagar o prejuízo. Sistema pratica diariamente o genocídio. Me sinto passivo quando vejo mendigos comendo lixo. Criança na lombra se acabando no vício. Sem esperança, perspectiva de vida, sem futuro, no esquecimento. Tô cansado de sofrimento, lamento, mas tenho que resistir, pensar positivo. Ser forte me é disso, a minha rima é como uma Glock. Deixando o sistema em estado de choque. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque. Pode crer, mas aí, vou na revolta. Mensageiro de paz, não precisa de escolta. Batendo de frente com o sistema, te deixando em estado de choque. Vitor entre cena, o microfone é meu revólver. Que eu engatilho meu som positivo, mas também realista. E denuncio com a tua colonizadora, é frio, calculista, imperialista, capitalista, fascista. Tente ser forte e resista. Porque a informação, a grande negligência, aqui tá mais do que em falta. E a causa, tem gente que pensa que a gente vai ser beneficiado pela alta. Injustiça, marca registrada, informações manipuladas, fraudes na cara dura. Honestidade desapareceu e eu tô a captura. Polícia corrupta, juiz subornado. Outro dia ainda fraudaram o painel de votação lá no Senado. Historicamente já vem tudo mal contado. Segundo é relatado que o Brasil foi descoberto por Cabral, colonizado por Portugal. Ainda hoje é colonizado por multinacional. O povo é escravizado e se ilude com o carnaval. Parece normal ser jogado no mar de violência onde navega a ignorância. Dentro da favela quase que total inoperância do governo. O órgão mais presente que era pra dar segurança, na verdade deixa com medo até as crianças. Vivemos numa batalha, como nos tempos de Atenas e Esparta. Só que agora o conflito é através de balas e não de espadas. Só agressivo, objetivo com palavras. Quem não tá preparado fica de cara. Revolução não para. Somos os três loucos, atitude diferenciada. A bomba está armada e pronta pra explodir. Na guerra das palavras prevalece a atitude. Então vê se não se ilude. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque. Tamo forte, resistente até a morte. Disparando tipo Glock, estado de choque.